vergonha do nome, toque o medo da solidão. Veneno, meu companheiro, que já tá no cantador. E desemboca no primeiro, assumindo meu amor. Meu amor, meu amor, sai do chão. É quando o tempo sacode a cabeleira, a cresta toda vermelha. O olho cego na areia, procurando por um. Primeiro assunto.